Numa noite iluminada, o aroma do ar. A casa está alegre, o jantar vai começar. Mãe na cozinha com um sorriso encantador. Mila corre e brinca, nossa cachorra é puro amor. A mesa tá posta e o calor é que não falta. A família se junta e a risada é alta. Cada história contada é um motivo pra sorrir. Essa é nossa casa, é aqui que eu quero ir. Noite estrelada, laços de amor. Cada instante é raro e tem seu valor. Juntos somos fortes, um lar de calor. Nossa noite perfeita, cheinha de cor. Da música, a gente dança no quintal. De mãos dadas giramos, é um sonho surreal. Luzes piscam na varanda e o tempo vai parar. Esse é nosso momento, nada pode atrapalhar. Cozinha cheira a doce, a noite vai se estender. Conversas até tarde, até o amanhecer. Janelinha aberta pra brisa refrescar. É nessas noites simples que eu fico a sonhar. Noite estrelada, laços de amor. Cada instante é raro e tem seu valor. Juntos somos fortes, um lar de calor. Nossa noite perfeita, cheinha de cor. Seu valor.